falar pra você nesta canção tudo que eu sinto por você. Minha metade, razão do meu viver, bênção que Jesus me deu. Sei que não foi fácil para nós chegarmos até aqui. Foram tantas lutas, foi Deus quem quis assim. E agora, diante do altar,